São 12 cadeadas. Abafa o caso. Eu não quero saber mais de fofoca. Não pega no meu pé, não me provoca. É feio se envolver na vida alheia. Abafa o caso e deixa no meu canto numa boa. Que graça tem viver falando à toa? Já viu que eu tô feliz, não jogue areia. Corta esse papo, pois o meu caso com ela é assunto meu e dela. Das oito e cai na boca do povo, e cai na boca do povo. Não é da sua conta. Se eu tomo com Vera, Elisa ou Odete, não quero meu nome virando manchete. Não quero dar mole pra complicação. Sou um cara discreto. A minha vida não é um livro aberto. Não mexe comigo porque eu tô quieto. Tem caso que pode virar confusão. Que é? Abafa o caso, Alexandre Pires. Eu não quero saber mais de fofoca. Não pega no meu pé, não me provoca. É feio se envolver na vida alheia. Abafa o caso, tem que abafar mesmo. Me deixa no meu canto numa boa. Que graça tem viver falando à toa? Já viu que eu tô feliz, não jogue areia. Corta esse papo, pois o meu caso com ela é assunto meu e dela, meu e dela. Daqui a pouco vira novela das oito e cai na boca do povo, e cai na boca do povo. Isso nas palmeiras e... Com ela é assunto meu e dela, é assunto meu e dela. Daqui a pouco vira novela das oito, né, Bruno? Cai na boca do povo, ai, ai, ai. Que cai na boca do povo. Corta esse papo, pois o meu caso com ela é assunto meu e dela, é assunto meu e dela. Daqui a pouco vira novela das oito, ai, ai, ai. Cai na boca. Aí, meu amigo. Fica aí na boca do bobo. Bafa o caso. Valeu, Alexandre Pires. Cadê as palmas aí, galera? Para o Alexandre Pires. Valeu, garoto. Obrigado.